Portugal 024, Avonet 30, contact John Salvador approach control, frequency 120 decimalmente, boa noite. 120 decimalmente, Portugal 024, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Portugal 024, climbing level 370, on full departure. É Portugal 024, radar contact, climbing to flight level 370, full departure. 024, climbing 370, book departure. problems on the moon, that was mine, Yankee Lima, along with them, and as well as the veterans. Regards and points, sir. Gente, bom dia, Mike e Yankee Lima. Salvador, é o voo 1896. 96, aguarde cópia 370 para João Pessoa. Aguardando 370 Salvador para João Pessoa, voo 1896. Se puder coordenar o 410, será bem. Ok, será coordenado então o 410. Obrigado. É Portugal 024, contato Recife Center, 126.85 e São Medo 125.45. Portugal 024, change now C.2685 e San Evo 125.45. Portugal 024, boa noite, obrigado. Boa. 896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 410. Pela Upper Whisky 58 até Recife, após direto ao destino. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca Transição Caju, o transponder é 5514 e o controle 120.28. Conteja. Voo 896, campeão que está autorizado nível 410, 410, João Pessoa, Upper Whisky 58, Recife, depois direto João Pessoa. Decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, transporta 5514, controle 120.8. Correto, voo 1896, chame para o acionamento no portão 4. Chamarei, 1896, obrigado. 1994, posição 3, puxe deck, acionamento. 1994, autorizado, puxe acionamento no 3, chame para o táxi. Camarada. Salvador, Gol 896, pushback acionamento. Gol 896, coordenei com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está autorizado seu push, chame para o táxi. O altímetro no 0-1-2. Após o táxi do colega da companhia retaguarda, autorizado no 0-1-2, chamarei táxi no 896. Gol 994, está pronto para o táxi, tem 84 a bordo, 2 horas, até na Salvador. Líder, o táxi à direita no ponto de espera a torre 1895, tenha uma boa noite, Gol 994. Sendo táxi à direita, 1895 no ponto de espera. Obrigado e tenha um bom dia. 3520, essa é a unificação, autorizado a chegada à mar e desce para o nível de voo 050. 050, chegada à mar, 1994. 1994. A linha de fala, Gol 9994. Então, 3520, autorizado a chegada de TAP. Autorizado por TAP, 3520. 9994, decolada 51 no 20 decimal 8. 2018, bom dia. Controle Salvador, 1994, bom dia. Gol 1994, contato radar, saída PUCA, submetei a nível de voo 350. Sessão 350, saída PUCA. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite, o Gol 1896. Direita, ponto de espera 1895, 1896, boa noite, bom trabalho. Gol 1896, sem identificação, autorizado a chegar a mar e desça para o nível de voo 060. Então, Mari para 060, boa noite. Salvador, boa noite, 9h30, pode esperar o 0, boa noite, eu vou 1896, autorizado a Aline, mantém o no 0. Aline, mantém, não no 0, vou 1896. 896, livre decolagem, vento 070 graus, 049. Autorizando a decolagem, dono 0, 896. TAM 3520, desça para 2000 pés, ajusta no 012, atualizada sinal LS, porta estabilizada. 2012, autorizada no trânsito habilitado no 3520. Boa noite, 96, decolador 56, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 96, boa noite. Gol 1994, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, gol 1896, passando 2000 pés na perfil da Puca, Caju. Gol 1896, contato radar, saída Puca, submontanha nível de voo 410. No perfil da Puca, autorizado 410, sem restrições, 1896. Gol 18, 16, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000, 012, 012, 012.